Está estabilizado, tá? 3170. Complete, chame a torre 198 decimal 62, bom pouso, 3170, bom ano novo. 1860, boa noite e feliz ano novo a todos também. Oi, Salvador, boa noite, Atan 3170. Boa noite, Atan 3170. Livre pouso, pistão na zero, vento 080 graus, 079. Livre pouso, Atan 3170. São 3520 para Aracaju, autorizado, nível 190. Decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda na saída Pucajamo. A foto segue direto Aracaju. Controle Salvador 119.8, aciona 5022, São 3520. 190 autorizado Aracaju, colando na Puca. Pressão Jama, foto direto Aracaju, 119.8. 0220, responde no portão 3520. 5520, chama então para o Chevex Celebrante. Chamarada aqui no portão 5. São 3170, solo 10, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 07. Direita Alfa Juliette para o gate 07, até um bom dia e bom ano para vocês. Feliz ano novo. Thank you. Hotel Rio Tan 3520, pushback acionamento, posição 05. Autorizado, chama para o táxi, Tan 3520. Chama na táxi, 3520. Comando 79 a bordo, confirme autonomia alternativa. 3 e 10, Recife. 79 a bordo. Condição POB 39. 79, 79. 4, 9. 3520, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 11. 909, Juliette Alfa, reporta pronto, condição. Infelizmente a gente não pôde facilitar, né, ajudar, prender o animal. São 3520, a linha decola, pistão no zero, vento 070 graus, 06 nós. A linha decola no zero, tá 3520. Na rolagem já tá 3520. Gente. Controle de Salvador, tá 3264, passa no nível 190, tem que ter informação de Charlie. 3264, boa noite, bom dia. A senhora de identificação dessa 2000 pés. Vigilância, chegada maré, vai dar presente na proa de Duna, reposta localizador. Deu 2000 pés na proa de Duna, só 3264. Confere, feliz ano novo. Comente um ótimo 2012. Decola os 32, controle 1 no 9, decimal 8, 19. 19, 8, obrigado, eu acordei também, obrigado. Salvador, bom dia, OTAN 3520, passando 2500, curvando à esquerda. Bom dia, 3520, contato radar na decolagem, sobe 190, sai da PUCA. Na PUCA, 190, bom dia.